Você precisa antes amar. Este é o padrão de Deus. Deus é assim. Se não houver amor, não é o Espírito de Deus, não é Deus que está operando. É você ou é o diabo? Ou é o mundo? São as três coisas contra as quais a gente luta. O diabo, a carne e o mundo. Há uma militância dentro de nós que se opera também de três formas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos ou soberba da vida. Não é verdade? Tudo isso por falta de amor e de foco na visão que Deus quer trazer a nós por meio do seu Espírito que em nós habita. Ok? Então vamos lá. Se ele habita em nós para sempre, existem capacitações para ativar e fazer fluir em nós os talentos que vêm de Deus. Isso chama-se dons. É agora que nós vamos entrar. Se Deus opera em ministérios, o Espírito opera em dons. Quais são os ministérios? Estão lá em Efésios 4, versículo 11. Deus constituiu, chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres. Não confunda isso com dons. Isto são ministérios. Levanta sua mão esquerda aqui para mim, por favor. E agora levante só o dedo indicador. Esse aqui é o ministério profético. O que é o ministério profético? É aquele que aponta e diz, assim diz o Senhor. Certo? Este é um dos cinco ministérios. Agora levante o segundo dedo, o dedo médio. Este é o evangelista, é o mais alto, porque está mais próximo de Deus. Ele não opera como profeta. Vocês já viram como acontece com um Benihim? Ele é um evangelista de massa, assim, grande. Ele chega e Deus se manifesta. Ele é próximo de Deus. É uma mensagem simples, muito simples. Mas ele, como evangelista, ele leva uma massa a estar experimentando da presença de Deus. E aí acontecem sinais e maravilhas. Esse é o evangelista. Mas tem também o pastor, que é o terceiro dedinho, esse aqui, ó, o dedo onde está a minha aliança. O dedo do coração, o dedo que tem uma veia ligada ao coração. O que é o ministério do pastor? O ministério do pastor é aquela pessoa que tem um chamado para carregar as pessoas no colo. O traço do pastor é exatamente esse. É aquela pessoa que tem naturalmente ovelhas ao redor. Dá vida pelas ovelhas. Ninguém vai fazer uma pessoa, olha, você está sendo ordenado porque formou-se num curso. Não, isso é uma característica natural da pessoa, sem curso, sem nada. Ela tem como traço, característica, sempre ter ao seu redor ovelhas, buscando nele, buscando dele fontes para alimentar. Você vê no Salmo 23 que a Bíblia diz que não sou eu ovelha que vai às águas de refrigério. A Bíblia diz, ele me conduz às águas de refrigério. Então o pastor é aquela pessoa que se você ligar para ele 11h30 da noite, ele troca o pijama, vai na sua casa, te carrega, nina você, joga a mamadeira na boca, né, e fica lá até 3h30 da manhã com a paciência de Jó, que os outros ministérios não conseguem operar assim. Eu, pelo menos, não consigo fazer isso, não é? Porque eu não tenho este chamado, mas tem pessoas que têm este chamado. Não é um título, é um chamado ministerial. O menorzinho deles, mas que auxilia os outros quatro, é o mestre. É o pequenino. É uma pessoa que abre toda a palavra e descortina para você as revelações, destrinchando de tal forma que você vai ser capaz de entender. Aquilo vai passar, vai se tornar palatável para você. Você vai engolir e falar assim, não, agora eu estou entendendo, porque o mestre tem essa capacidade de pegar e falar assim, é isso que significa. Ele não diz como profeta, é isso que diz o Senhor. Ele diz, olha, o que o Senhor disse quer significar para você isto. Agora, dos cinco, o único dedo que toca com facilidade nos outros quatro é o apóstolo. Qualquer apóstolo que você vê, ele vai operar bem como profeta, como evangelista, como pastor e como mestre. Ele não terá dificuldade em operar nos outros quatro ministérios. Por isso é um implantador do projeto Igreja de Deus. É alguém que abençoa o corpo nos quatro ministérios, mas nenhum destes cinco se confundem com dons. E agora vocês estão preparados para entender o que é dom. Entenderam o que não é dom? Agora vamos ver o que são os nove dons espirituais que estão em Coríntios 12. Então, primeiro, você precisa entender que existe uma militância dentro de você, uma guerra sendo travada. Se você abrir lá em Efésios 4, 30, está escrito, ali existem cinco coisas que precisam sair de você. E no lugar delas, três outras coisas precisam entrar. O versículo 31 diz as cinco que precisam sair. E o versículo 32 de Efésios 4 diz, em contrapartida serão introduzidas três virtudes que Cristo viveu e testemunhou, que você vai ver que por isso ele era cheio do Espírito. Bondade, compaixão e perdão. Repita comigo, bondade, compaixão e perdão. Veja, saiu de você ira, saiu cólera, saiu gritaria, saiu blasfêmia, saiu malícia. Uma pessoa maliciosa, isso é muito sutil, gente. É aquela pessoa que para tudo ela põe maldade. Ou para algumas coisas ela resolve abrir o saco de maldade dela e começar ali, né, a trabalhar e a incendiar na sua mente algo que não existe em absoluto, não estava operando, e ele pôs maldade. Se você tem isso, o Espírito vai ter dificuldade de que as outras virtudes que o Espírito Santo colocou em Jesus estejam em você. Bondade, compaixão e perdão. Todas as três têm a ver com o próximo. Você não precisa ser bom ou compassivo para com Deus, nem perdoar Deus. Isso tem a ver com a experiência que nós temos ao nosso redor, com as pessoas que nos cercam. Bondade, compaixão e perdão. Meus irmãos, é impossível você ser cheio do Espírito se você não tiver isso. Sabe o que é compaixão? É você olhar para uma pessoa que está num baile de carnaval, seminua, totalmente bêbada, e chorar por amor a ela e dizer... Se ela não conhecer o que eu conheço, ela estará caminhando para o inferno. Eu não posso pactuar com isso. Eu não posso aceitar isso. Isso faz parte da minha responsabilidade e do meu chamado. Eu não sou pastor da igreja, mas eu não posso conviver com isso, porque a compaixão de Deus tem que estar em mim, senão você não tem um chamado para ser cheio do Espírito Santo. Você não pode dizer sequer, como a Bíblia diz, Jesus, porque a não ser pelo Espírito Santo, ninguém fala Jesus. E toda vez que você fala contra Jesus, você está dizendo Jesus anátema, não é o Espírito de Deus que está falando. É o que diz aí Coríntios 12. Mas só vão operar os dons se você puder vencer essa militância.